sedentos de ti. Venha, Deus, venha, Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sedentos de ti, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633. Nós estamos falando de Vila Velha para toda a internet. Eu sou o pastor João Alves. Hoje é dia 22 de maio, uma sexta-feira do ano de 2020. E nós vamos meditar no livro de 1 Reis, no capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 12, e no capítulo 6, no versículo 38. Que nos orienta como alcançar os nossos objetivos, baseado na vida do rei Salomão. Nós vamos meditar em como alcançar os nossos objetivos. 1 Reis 5, no versículo 1 ao versículo de número 12, 1 ao versículo de número 12. Vamos utilizar a Bíblia Viva, mas também podemos nos socorrer da Bíblia João Ferreira de Almeida e do dicionário Strong. Então diz assim, versículo bíblico: Irão, rei de Tiro, sempre havia sido um grande admirador de Davi. Davi era pai de Salomão. Salomão era filho de Davi com Betsabá. Um caso de traição de Davi a um de seus valorosos guerreiros, e que resultou Salomão. Então Davi também não era um perfeito, né? Na verdade é o seguinte, irmão, todos os heróis bíblicos falharam, todos. Davi é um grande herói bíblico. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele, para viver com Betsabá, ele praticou o homicídio, né? Contra Urias. Por quê? Ele mandou Urias para uma guerra para que morresse lá na guerra. Mas isso é para um outro momento. É só para alertar que não há perfeito na face da terra. Irmão, não há perfeito, não tem pecadinho, não tem pecadão. Todos somos pecadores e precisamos de Deus. De Deus. Né? Então vamos lá. Irão, né, rei de Tiro, sempre havia sido um grande admirador de Davi. Por isso, quando soube que Salomão, filho de Davi, era o novo rei de Israel, mandou representantes para dar a ele os parabéns e votos de felicidade. Salomão respondeu com uma proposta a respeito do templo do Senhor, que ele pretendia construir. Ele disse a Hiram que Davi não pôde construir o templo por causa das numerosas guerras que enfrentou. Salomão estava meio enganado com relação a isso aí. Realmente Davi havia enfrentado várias guerras. Davi, ele fazia crescer o seu reinado através de guerras. Guerras de conquista. Né? E nós veremos depois que Salomão, ele fazia crescer o seu reinado através de casamento. Salomão casava com uma princesa para poder adquirir aquele terreno lá para o reino de Israel. Mas vamos lá, a gente discute isso no outro dia. 4. Mas agora, Salomão disse a Hiram, o Senhor meu Deus deu paz a Israel de todos os lados. Não tenho inimigos estrangeiros, nem revoltas dentro do país. Será uma verdade. Por isso, estou com planos de construir um templo para o Senhor meu Deus. Exatamente como ele havia dito a meu pai, Davi, que eu deveria fazer. Isso é outra verdade. Pois o Senhor disse a ele, seu filho, a quem eu colocarei no seu trono, me construirá um templo. Agora eu lhe peço, Hiram, o favor de me ajudar com este projeto. Mande seus homens a montanhas do Líbano, né? A fim de cortarem madeira de cedro para mim, e mandarei meus homens para trabalharem ao lado deles, e pagarei aos seus homens qualquer salário que você pedir. Pois, como você bem sabe, ninguém em Israel corta maneira como vocês, sidônios. Hiram ficou muito contente com a mensagem de Salomão e disse, louvado seja Deus por dar a Davi um filho sábio para ser o rei do grande povo de Israel. Então, ele mandou a seguinte resposta a Salomão. Recebi seu recado e vou fazer conforme seu pedido no que se refere à madeira. Posso fornecer madeira de cedro e de cipreste. Meus homens trarão as toras das montanhas do Líbano até o mar Mediterrâneo e farão jangadas delas. Essas toras, em forma de jangada, irão flutuando ao longo da costa até o lugar que você indicar. Depois, desmancharemos as jangadas e lhe faremos a entrega da madeira. Você pode me pagar com um alimento para a minha casa, ou seja, para o reino dele. Né? Assim, Hiram cortou para Salomão tanta madeira de cedro e de ciprestes quanto ele desejou. E como pagamento, Salomão mandou a ele, Hiram, cada ano 125 mil barris de trigo para sustento de sua casa e 360 litros de azeite puro de oliveira. O Senhor deu a Salomão grande sabedoria, exatamente como ele havia prometido. Hiram e Salomão fizeram um trato de paz. Nossa, nós vemos aqui que Salomão era um diplomata, né? Conversava, elogiava aquele com quem ele ia negociar, quer dizer, preparava um terreno, né? Sabia conversar. Interessante, né? É uma diferença, como eu falei antes, irmãos, entre o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Davi, ele conquistava pela força. E Salomão, ele era uma pessoa mais articulada, mais

É isso, irmãos. Então, quando nós estabelecemos algum objetivo, nós temos que considerar algumas coisas. Primeiro, nós temos que considerar que nós não fazemos nada sozinho. É impossível. É impossível fazermos algo sozinho. Ah, pastor, eu vou comprar um carro. Ninguém vai me ajudar. Ah, tá, então você vai fabricar o carro sozinho? Você vai fabricar cada parafuso, cada pneu, cada roda, ninguém faz nada sozinho. Ah, pastor, eu vou ali comprar o pão, com meu dinheiro, eu faço sozinho. Não, mas teve um padeiro. Teve padeiro para confeccionar o pão. Então, nós temos que levar sempre em conta, né, a necessidade de cooperação. De cooperação. Para nós que somos cristãos, o primeiro que nós levamos em conta é a cooperação com Deus. É a cooperação com Deus. Porque todos os nossos planos, todas as nossas vontades, tudo aquilo que nós arquitetamos, nós levamos ao conhecimento de Deus. Tudo. Tudo. A Bíblia fala que nós somos colaboradores, cooperadores com Deus. 1 Coríntios 13, 9. Nós somos apenas colaboradores, cooperadores de Deus. Entendeu? Então, a Bíblia nos chama, nós temos que entender isso. Nada é por acaso. Se Deus ele decidisse tirar a nossa vida, de nada adiantaria os nossos planos. Então, o Salomão era uma pessoa muito sábia, muito inteligente. Ele tinha um projeto de construir o templo, né? Ele já sabia da história, porque, obviamente, o pai dele havia confidenciado a ele, né, que ele tinha a missão de construir o templo para Deus. E ele buscou, ele sabia que ele não tinha as madeiras, ele sabia que ele não tinha todo o ouro, então ele buscou parcerias. Parcerias com pessoas que o pudesse ajudá-lo para alcançar aquele objetivo. Primeiro ele colocou que o plano dele era conforme a vontade de Deus, ou seja, a vontade dele era conforme a vontade de Deus. Sim, pastor, porque era um templo, né? Um templo para Deus, então tinha que ser conforme a vontade de Deus. Não, irmão. Não. Não. Tudo o que nós fazemos tem que ser conforme a vontade de Deus. Tudo. Tudo. Por quê, irmãos? Na verdade, nós temos que primeiro entender para que que nós somos criados. O porquê que nós estamos aqui na Terra. Se nós não entendermos isso, vai ser uma busca insaciável, entendeu? Nós estaremos buscando, buscando, buscando, buscando, e nunca vamos conseguir entender, nunca vamos nos saciar. A Bíblia fala para que que nós somos criados. A Bíblia fala, Isaías 43, 21, ela fala que, olha, eu formei um povo, é Deus falando, eu formei um povo para mim mesmo. Então, Deus nos formou, Deus nos criou para Ele, irmãos. Para Ele, para me dar louvor perante o mundo. Então, Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos criou para que nós dessemos louvor a Ele, Deus, perante o mundo. Pastor, mas não é só no templo, não. A nossa vida tem que ser uma manifestação de louvor a Deus. A nossa vida tem que ser uma manifestação de louvor a Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Quando uma mamãe ela faz uma alimentação para os filhos, aquilo tem que ser uma manifestação de louvor a Deus. Ela tem que se sentir agradecida. Meu Deus, obrigado por o Senhor ter me dado oportunidade, por o Senhor ter me proporcionado alimento para alimentar a mim e a meus filhos. Tem que ser uma manifestação de louvor a Deus. Quando nós concluímos um curso, nós temos, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me dado força, abrido porta para eu chegar até aqui, que isto seja para a manifestação da Tua glória, porque sem o Senhor não faria nada. Quando nós alcançamos uma porta de emprego desejada, Senhor, muito obrigado porque o Senhor abriu essa porta de emprego e que isso seja para a manifestação da Sua glória perante o mundo. Então, todos os nossos planos, eles só vão nos trazer satisfação, completude. Nós só vamos nos sentir satisfeitos em qualquer dos objetivos que nós estabelecemos, se for, primeiro, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, conforme Isaías 43, 21. E segundo, se for conforme a vontade de Deus. Lembra do Pai Nosso? Pedimos que o seu reino venha logo e que a sua vontade, a vontade de Deus, seja feita aqui na terra tal qual é feita no céu. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós, cada ser humano, nós manifestemos louvor a Ele em tudo. Em tudo. Se você é pedreiro, faça o melhor como se estivesse fazendo para Deus. Faça o melhor como se estivesse fazendo para Deus. Se você é médico, faça o melhor como se estivesse fazendo. É o maior ISO possível. Existe o ISO 9000, ISO 9090, que é questão de qualidade na elaboração. Não, a Bíblia fala que nós temos que fazer tudo conforme, como se estivéssemos fazendo para Deus. Então, nós vemos que Salomão, ele sabia que aquilo era para ele fazer, 1 Reis 5:5. Por isso estou com planos de construir um templo para o Senhor meu Deus. Exatamente como ele, como Deus havia dito a meu pai, para que eu deveria fazer. Tá certo? Então, ele buscou colaboradores. Aqui cita Irão, mas tem outros. E é o mesmo que nós temos que fazer. Ah, nós desejamos comprar um carro? Não, nós temos que ter colaboradores. Senhor, eu estou indo buscar um carro, comprar um carro, agradeço que o Senhor abriu a porta, que o Senhor me proporcionou essa condição. Pai, coloque lá um vendedor que esteja com o coração aberto, que se ele já conhecer Jesus, para que isso seja bênção. Se ele não conhecer, que esse ato de compra seja uma oportunidade para ele conhecer Jesus. Porque esse ato de compra seja para louvor do seu nome, Senhor. Louvor do seu nome. Meu irmão, vai dar tudo certo. Você vai sair satisfeito. Você vai ser usado naquela compra do aquele carro ali para manifestar o louvor do nome do Senhor. Você vai se sentir cooperador com Deus na obra dele. E você pode ser, naquela atitude ali comercial, ser usado para alcançar outras pessoas, para dar um bom testemunho, para ser um evangelho vivo. Tá? Então, primeiro, nós temos que entender isso, que o objetivo de todos os nossos atos, de tudo, confecção de um alimento, limpeza de uma casa, elaboração de um grande projeto, compra de um edifício, construção, viagem para a lua, tudo que seja para o louvor do nome de Deus. E que os nossos desejos têm que ser conforme a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Isaías 43, 21. Olha que legal, né? Isaías 4, 3, 2, 1. Numa sequência decrescente, né? Então, por que Deus nos criou? Para o louvor do meu nome perante o mundo. Então, em todas as situações, nós temos que levar isso em consideração. Segundo, na necessidade da cooperação, existem outras pessoas envolvidas, né, irmãos? Sempre haverá outras pessoas envolvidas. Né, para que a cidade seja ordeira, preciso do policial, preciso do pedreiro, do comerciante, do lixeiro. Então, todas as pessoas são cooperadoras. E a gente vê o mundo como algo assim, a gente vê esse tempo como algo muito espiritual. Desculpa. A gente vê esse tempo como algo fora do espiritual, né? Algo muito secular. Mas, irmão, a Bíblia fala que o céu e a terra vão ser renovados. Vai ser tirado toda a maldade. Né? Então o céu e a terra vai ser o quê? Vai ser o que é hoje. Só que sem maldade. Né? Só que sem dor. Só que vai ter o rio, vai ter as aves, vai ter tudo, porque vai ser o novo Éden. O Éden não tinha tudo isso? O paraíso não tinha tudo isso? Então, mas pastor, mas vai ser solar. Mas sei que vai ser solar. Eu sei que lá vai ser essa perfeição. Mas no Sermão da Montanha, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos chamou para viver o reino de Deus aqui na Terra hoje. Então dá para viver o reino da Terra aqui hoje, embora saibamos que a terra é caída, que há uma grande ingerência de Satanás. Então, nós temos que olhar para todos como colaboradores, todos como colaboradores. O paraíso, irmão, não vai ser que nem o Zeca Pagodinho imagina, não, viu, que é uma nuvenzinha tocando harpa, não. No paraíso, vai ser o Éden. Quer saber como é o paraíso? Leia Gênesis 1 e 2. 1 e 2, lá vai ter trabalho, vai ter atribuição. Mas é claro, vai ser sem peso, sem dor. Não é isso? Sem dor. O paraíso é o Éden restaurado, é a terra e o céu restaurado. O céu também precisa ser restaurado, pastor? Precisa. Satanás pecou, foi no céu. Senão não teria sido lançado fora do céu. Né? Então, irmãos, o que nós precisamos entender é isso. É que em todos os nossos objetivos, aqui na Terra tem que ser feito para o louvor ao nosso Deus. Para o louvor do nome de Deus. E que nós não fazemos sozinhos. Primeiro que nós somos cooperadores de Deus. Que nós fazemos segundo a vontade dEle. Tá? E segundo, que nós temos os cooperadores humanos também que nos auxiliam nisso. Não é isso? E segundo, a necessidade de perseverança. Uma vez que Deus está envolvido, né, irmão, no estabelecimento das nossas metas, nós podemos permanecer focados em alcançá-las. Mesmo que outras pessoas nos desencorajem, e sabemos de antemão que seremos vitoriosos, nós sabemos. Mas por que nós sabemos, pastor? Porque primeiro nós estabelecemos que é conforme a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que tudo seja feito em louvor ao nome dEle. Mas você já viu Deus perder, irmão? Agora, se for para o seu desejo, se for para satisfazer a sua vontade, se for para você mostrar para o vizinho que você é poderoso, se for para mostrar na empresa que você é o bambambam, aí não pode, você pode até conquistar. Tá? Mas não vai te trazer alegria plena. Então, nós perseveramos, nós continuamos insistindo. O que é perseverança? É insistir naquilo com a certeza da vitória. Nós perseveramos por quê? Nós sabemos que se é a vontade de Deus, vai se concretizar. Vai concretizar. Isso não quer dizer que nesse tempo, nessa terra que não é o paraíso ainda, nós teremos adversários, ventos contrários. Mas isso não importa. Isso não importa, porque ainda que nesse tempo esteja sendo grandemente influenciado por Satanás, ele já é um derrotado, a vitória é certa. Então nós continuamos perseverantes no nosso objetivo. Ah, o objetivo é para o céu. Ah, irmão, claro, mas vamos ser mais, viver esse tempo. Né, focar nesse tempo aqui. Comprar um carro. É um objetivo. Deus vai te abençoar. Se você fizer isso para louvor ao nome de Deus. Olha, foi Deus que me deu. Eu alcancei graças a Deus. Tá certo? Não essa casa. Eu alcancei graças a Deus. É um objetivo. Senhor, essa casa é para o louvor do teu nome. Tá, eu vou testemunhar que essa casa eu alcancei graças a Deus. Graças ao Senhor. Quer dizer, quando você fala graças a Deus, quando você reconhece que é graças a Deus, você está fazendo o quê? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Louvar o nome dEle. Reconhecer Ele. Tá? Então, irmão, a hora que você vai entendendo as coisas, você vai percebendo que o secular, ele tem muito de espiritual. Você pode usar as coisas no secular, tá certo? Para louvar o nome de Deus, consagrar o nome de Deus. Você consagra as coisas, tá certo? Você separa as coisas para Deus. Você não, isso aqui é para louvor o nome de Deus. Graças a Deus que eu cheguei até aqui. O Senhor me sustentou. Então essa perseverança não é a perseverança que você arrisca, não. É uma perseverança, olha, meu irmão, continua firme que a vitória é certa. Não tem palavra mais poderosa que essa. É conforme a vontade de Deus? Você orou para Deus? Apresentou a Deus? Deus deu paz no seu coração? Então continua firme. Continua firme porque a vitória é certa. Porque você está fazendo para louvor do nome de Deus. Agora, na caminhada tem as tentações, né? Que é de Satanás para te afastar da caminhada, e tem as provações que é de Deus, que é para testar a sua fé. Mas a caminhada, o final, você já conhece, irmão. Não tem como. Você não está fazendo para a glória de Deus, tá? Deus não perde. Deus não perde. Então, nós sabemos de antemão que seremos vitoriosos. Como? Não sei. De que forma? Não sei. Quando? Não sei quando. Não sei quando. Mas que vou ser vitorioso, sim. Porque esse projeto aqui é conforme a vontade de Deus. É para a glória do nome do nosso Deus. Né? Isaías 43, 21. Interessante esse negócio. A sequência negativa, né? Diminutiva. Terceiro, a necessidade de uma abordagem clara, quer dizer, de uma visão clara. Né? Nós temos, irmãos, que lembrar que Deus estabeleceu uma meta para todos nós. Qual que é a meta para todos nós? Isaías 43, 21. A meta para toda a criação de Deus é para louvar o nome dele, irmão. Nós temos que entender isso. Não fomos criados para ir na praia. Nossa, que saudade de ir na praia. Meu Deus do céu, a praia aqui do lado eu não posso ir. Ah, Senhor. Então, não é para ir na praia, para comer feijoada, para, sabe? Não é isso. É para fazer isso em louvor ao nome de Deus. Você está entendendo? É para você ir na praia, assim, né? Usufruir, pisar na areia, entrar no mar e tal. Mas, e quando você estiver lá, você fala, nossa, Deus é maravilhoso. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. É para quando você entrar no seu carro confortável, assim, falar, nossa, Deus, obrigado. Senhor é Deus abençoador, muito obrigado, Deus. Isso é louvar o nome de Deus. É para isso que você foi criado. É para isso que Deus te abençoa. É para você louvar o nome dele. Então, essa abordagem, isso tem que ser claro. Essa é a meta que Deus estabeleceu para todos nós. Para todos nós, louvar o nome de Deus. Acabar de fazer um feijãozinho gostosinho, falar, nossa, Deus, o senhor é um Deus muito maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado por esse alimento maravilhoso. Por que que nós oramos antes de comer? Às vezes, estou com muita fome, eu vou, enquanto o moleque está comendo, está orando, eu vou comendo. Só uma beliscadinha. Mas por que que nós oramos antes de comer, irmãos? Por quê? Porque nós agradecemos, nós louvamos o nome de Deus. Aquilo nos satisfaz. Aquilo nos satisfaz. Por que que nós, ao dormirmos, ao irmos dormir, a gente agradece pelo dia? Nós louvamos a Deus. Olha, obrigado por esse dia. Houve lutas, houve batalha, houve alguns momentos de tristeza e de alegria, mas olha, eu sei que o Senhor estava comigo. Por isso, obrigado, Deus. Deus se sente feliz, pô, olha, está louvando o meu nome. Por que que acordar de manhã a gente agradece a Deus pela noite? Para louvar o nome de Deus. Senhor, obrigado que o Senhor me manteve a noite, me sustentou, o ladrão não entrou em casa, não teve intercorrência, estou feliz. Muito obrigado, Pai. Ó, Senhor, é mais um dia, sê comigo. Isso é louvar o nome de Deus. É reconhecer Deus e manifestar Deus em tudo, irmão. Não é só no domingo. Não é só cantando. É em tudo. Louvar é reconhecer Deus sobre tudo. Louvar é reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Tá, então essa abordagem tem que ser clara. Essa visão tem que ser clara. Deus tem uma meta para nós. Deus tem uma meta. Satanás, ele vai tentar, porque nós não estamos no paraíso ainda. Né? Ou no novo Éden, na nova céu, na nova terra, segundo Apocalipse 21, 22. Nós não estamos lá ainda. Mas nós sabemos como será lá. Nós sabemos Gênesis 1 e Gênesis 2. E nós sabemos que nesse tempo aqui que nós estamos vivendo, Deus nos sustenta. Deus nos sustenta. Por isso que nós temos perseverança e confiança. Né? Então essa abordagem tem que ser clara, irmão. A meta de Deus para nós é louvar o nome dele. Nós continuamos louvando. Salomão, ele fez uma casa para Deus. Mas ele fez para louvar o nome de Deus. Só que depois ele pisou na bola, Salomão. Segundo minha visão. Porque ele fez palácios que eram muito mais bonitos do que o templo. A Bíblia mesmo fala. Depois ele construiu alguns palácios que eram mais vistosos do que o templo. Né? Mas então, quando Salomão terminou o templo, que ele ofertou o templo, nossa, tem uma oração linda. Tem uma oração linda que ele fez a Deus. Tá? Então ele fez para louvor ao nome de Deus. Ele fez para louvar o nome de Deus. Um templo grandioso, né? Para louvar o nome de Deus, irmãos. Ele tinha essa abordagem clara. E é preciso coragem, né? É preciso coragem. Então nós vemos que nesse objetivo nós temos que levar em conta a cooperação com Deus, a cooperação de Deus e a cooperação com os nossos semelhantes. Não fazemos nada sozinho, né? Segundo, nós temos que ser perseverante. O que é ser perseverante? Saber que há um alvo certo a ser alcançado. Nós temos que ser perseverante. Tem uma abordagem clara a respeito, né? Do que você quer, qual o objetivo. E agora o quarto é a necessidade de coragem. Da coragem. Ser corajoso implica em estar disposto a agir sem conhecer o resultado. Não, eu vou, é crer, né? É quando eu vou porque é para o louvor do nome de Deus, eu sei que ele está no controle. O resultado eu sei qual é. O resultado é a vitória. Não importa como. Não importa como. Entendeu? Não importa quando. Porque isso aí é secular, isso é coisa de homem. Como, quando, tá certo? Não, isso aí não. Isso aí não. Porque se, irmãos, se Deus desse um plano para nós, já dizendo a hora certa, já dizendo exatamente como ia acontecer e mostrando para nós todo o caminho de maneira bem clara que a nossa consciência, o nosso racional entendesse, não precisaria de fé. Não precisaria de fé. Então Deus, ele fala, ele promete, mas deixa assim meio que nebuloso. Sabe? Meio que nebuloso. Que é para quê? Para que entre a nossa fé, a nossa confiança. Porque se ele deixasse tudo às claras, tudo, já abrisse o livro da nossa vida futura, para a gente saber tudo o que ia acontecer, não precisa ter fé. Já está tudo escrito ali. Né? Então, Deus, quando ele promete, ele cumpre. Ele cumpre. E o tempo é dele. Nós temos que confiar nisso. Né? Então, a coragem é confiança. É fazer sem saber como vai ser o resultado, mas saber que o resultado vai ser vitória. Vai ser vitória. Porque é Deus quem pede que façamos para o louvor da sua glória. Glória de quem? Glória de Deus. E à medida, irmãos, que essa confiança, essa coragem, né, em Deus aumenta, proporcionalmente a fé, a confiança e a coragem aumenta. É um negócio, sabe, que se realimenta. Quanto mais fé, mais aumenta a fé. Quanto mais coragem, mais aumenta a coragem. Quanto mais crença, mais aumenta a crença. Né? E aí vai chegar uma hora que você vai chegar à seguinte conclusão: não. É a fé, a coragem, mas tudo é se Deus quiser. Tiago 4 fala em 13, Tiago 4, 13. Presta atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade. Ficaremos lá um ano e exploraremos um negócio lucrativo. Ou seja, o homem fez plano, né? O homem fez plano. Olha no 14. Como é que vocês sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer. Agora se vê, mas logo se esvai. A neblina vai embora, vem e vai e tal. Ah, o 15, ó. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, está dizendo o que aqui? Que a coragem, a confiança, né, a fé, ela se retroalimenta e ela vai nos levar à seguinte consciência. Ela vai nos levar à seguinte consciência. Tudo se Deus quiser. Tudo somente se Deus quiser. Somente se Deus quiser. Aí você reconhece que, de fato, nós somos dependentes de Deus. Isso é importante, porque quando nós temos desejo de uma meta, né, é muito comum a gente, e se as coisas vão dando certo, é muito comum a gente confiar nas nossas próprias forças. Se as coisas vão fluindo, a gente acaba esquecendo de Deus e vai confiar nas próprias forças. Né? Esquecemos de confiar em Deus. Então é importante a gente lembrar de Tiago 4. O verdadeiro sucesso, irmãos, ele requer dependência e cooperação com Deus. Dependência e cooperação com Deus. Por quê? Porque quando é para o louvor ao nome de Deus, satisfaz. Satisfaz. É muito comum a gente ouvir história de pessoas que tiveram muito sucesso no mundo secular. Ou cantor, ou grandes empresários, futebolista, que no fim da vida ou perderam tudo, né? Ou perderam tudo, ou se viciaram em droga. Outros chegam até a praticar o suicídio. Por quê? Ele conseguiu através de um esforço humano. Alguém deu aquilo para ele, alguém proporcionou aquilo para ele, no aspecto espiritual, mas não foi Deus. Não foi Deus. Como é, pastor? Não foi Deus? Não foi Deus, irmão. Porque a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Então, quando você faz alguma coisa buscando o louvor do nome de Deus, não vai trazer dor. Então, às vezes, a pessoa aqui, ela consegue um monte de coisa nesse mundo secular. E depois acaba tragicamente. Acaba tragicamente viciado, né? Pratica suicídio, esse tipo de coisa. Por quê? Tudo que ele conquistou não satisfez. Não satisfez. Não satisfez. Ele não está satisfeito. Após que você vê um cidadão que passou a vida inteira ganhando salário mínimo, está no final da vida alegre, satisfeito. Não, foi conforme Deus quis. Tudo pro louvor ao nome de Deus. Está entendendo, irmão? Por que, nós temos que fazer a coisa na dependência de Deus? E nós temos que fazer a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? É que as coisas sejam feitas para o louvor do nome de Deus. E uma das formas de manifestar louvor a Deus é reconhecer a nossa dependência. É reconhecer a nossa dependência. Somente se o Senhor quiser. Somente se o Senhor quiser. Tá certo? Então, esse é o verdadeiro sucesso. O sucesso é quando você é abençoado e aquela bênção não traz dor. Que você chega sabendo que veio de Deus, porque não acrescentou dores. Tá certo, irmãos? Agora, nós temos que sempre estar atento, porque às vezes, nesse processo, né, de alcançar uma meta, nós temos que abandonar alguns desejos pessoais. Nós temos que abrir mão, às vezes, de uma vontade pessoal. De uma vontade pessoal. Quando essa vontade pessoal confronta, né, ela vai de encontro ao objetivo maior, que é o louvor ao nome de Deus. Às vezes, Deus ele nos testa, nos prova, para que nós abrirmos mão de uma vontade pessoal para que a vontade dele prevaleça. Para que a vontade dele prevaleça. É preciso orar bastante, é preciso prestar muita atenção para a gente, às vezes, não estar forçando uma situação também. Alguma coisa que não é pro louvor ao nome de Deus. Né? Às vezes, Deus e às vezes, irmão, até é pro louvor ao nome de Deus. Mas ele permite que nós não alcancemos a meta. Ele permite, né? Nesse exemplo mesmo da construção do templo, é bem claro. É bem claro. Por quê? Quem, na verdade, queria construir o templo era o rei Davi, o pai de Salomão. Ele queria, ele desejava construir o templo. Davi disse ao profeta Naã, veja, em 2 Samuel 7, olha o que Davi fala, olha o que Davi fala. Em 2 Samuel 7:1, quando o Senhor finalmente concedeu paz à terra E Israel não tinha mais guerra com as nações vizinhas, quer dizer, estava aquele mesmo ambiente que Salomão falou lá. Mas Davi que era o governante. Davi disse ao profeta Natã: veja, eu moro num lindo palácio construído com cedro, enquanto a arca do Senhor está numa simples tenda ao lado de fora. Vamos, faça tudo o que você tem em mente, respondeu Natã, pois o Senhor está com você. Natã estava estimulando ele a abrir o coração, né? Naquela noite, porém, o Senhor falou a Natã essas palavras: diga ao meu servo Davi que não faça um templo para eu morar. Davi queria fazer o templo. Davi tinha o desejo, né? O profeta Natã, ali na condição de homem, ele incentivava. Não, vamos então. Mas aí Deus falou no coração do profeta Natã: olha, vai lá no versículo 5. Diga ao meu servo Davi que não faça um templo para eu morar. Porque Davi, olha o que ele falou a vocês: pois eu nunca fiz a minha morada em um templo. Minha casa tem sido sempre uma tenda. Isso desde o tempo que eu tirei do Egito o meu povo de Israel. Tá? Então, Deus fala: não, não, não vai ser você não, Davi. Talvez porque, irmãos, talvez porque Davi imaginava que aquela forma de fazer um templo era uma forma de agradar a Deus. Talvez, então, ele imaginava que aquela forma era uma forma de deixar perpetuado que ele fez alguma coisa em favor de Deus. Talvez seja porque Davi tenha tido a iniciativa de fazer um templo, né? Aí poderia morrer orgulhoso, aquele negócio todo. Talvez, é uma elucubração, né? Mas olha o que Deus fala no versículo 12 desse mesmo capítulo: pois quando você morrer, Davi, farei subir ao trono um dos seus filhos, e farei dele uma fortaleza. Tá certo? Então, Deus fala claramente para Davi que quem iria construir o templo seria Salomão. Salomão. E então Davi teve que abrir mão de um desejo pessoal, para atender o objetivo maior da sua vida, que era o quê? Era louvar a Deus. Tá bom, Senhor. Se isso é o desejo, a vontade do Senhor, eu abro mão desse meu desejo pessoal. É muito comum, irmãos, a gente ver em congregação pastores brigando. Porque igreja é assim, ó. Toda igreja. Tem sempre, no mínimo, dois grupos. Um que é a favor do pastor e um que é contra o pastor. Toda igreja, pastor, toda. Uma em maior evidência, outra em menor evidência, mas sempre tem. Mas quando fica muito evidenciado, quando fica muito acirrado, quando fica uma coisa que vai causar uma ruptura, entendeu? Naquela congregação, o pastor ele tem que saber o tempo certo de abrir mão da direção. Ele tem que entender que não é para o louvor dele, é para o louvor de Deus. Então ele tem que se afastar e deixar Deus trabalhar com a congregação. Mas muitos não fazem isso. Por quê? O desejo de todo homem de Deus é pregar a palavra, é claro. É anunciar a palavra. Mas como aconteceu com Davi? Davi teve que abortar um desejo pessoal, que era construir um templo para deixar que o seu filho construísse. Então mesmo pode acontecer nesse exemplo que eu falei com relação... Porque divisão, irmão, existe divisão em igreja, existe divisão em fábrica, existe divisão em clube de futebol. Onde tem ser humano, tem tudo para ter divisão. Então, eu citei o exemplo do pastor porque é um negócio que se aproxima muito do que aconteceu com Davi. Né? Talvez Davi pudesse insistir em fazer o templo, mas com certeza traria dores. Então o que o Davi fez? Davi se afastou, aí veio um filho dele que era outro servo do Senhor, falho, fraco e pecador, mas servo do Senhor, e então construiu o templo. Né? Nós temos que sempre preservar o desejo de louvar o nome do Senhor. Então, alcançar o objetivo, às vezes, implica em abandonar um desejo pessoal. Quantas mães não fazem isso pelos filhos, né? Para um bem maior da família? Quantas mães não abrem mão de um trabalho, de um ensino? Quantas? Ah, pastor, eu estou tão arrependida porque eu devia ter feito... Não, irmã, não está arrependida, não. Não, você fez o que fazemos em prol da família, fazemos para Deus. Porque Deus falou que família é um projeto dele. Nada. Você plantou, abençoado, vai colher, pode ter certeza. Ah, pastor, eu queria ter estudado, mas eu tive que trabalhar bastante para meus filhos estudarem. Irmão, foi a condição. Deus vai abençoar você, irmão, fica na paz. Se fez em louvor ao nome de Deus, se fez com o objetivo de preservar um futuro para os filhos, se fez com o objetivo de preservar a família, se fez com o objetivo de preservar a igreja, Deus vai abençoar, pode ter certeza. Então é preciso, então, às vezes, a gente ter esse timing, esse tempo certo de abrir mão. E isso só em oração, isso só sendo dirigido pelo Espírito Santo, porque a vontade humana é muito, às vezes é muito forte, né? E às vezes a gente age por impulso, né? Então o objetivo maior, às vezes, implica em abandonar um desejo pessoal. E que, às vezes, circunstancialmente, para quem está de fora, para quem não vê o mundo espiritual, parece até uma derrota. Ah, lá, você viu, olha, ele abandonou a escola para os filhos, foi derrotado. Não, não é derrota, para Deus isso não é derrota. Ó, você vê lá, ele sacrificou uma carreira para o casamento. Não, isso não é derrota, irmãos. Isso não é derrota. Tá? Só vê como derrota pessoas que têm um olhar secular. Só vê como derrota quem tem um olhar secular. A grande vitória é você fazer tudo para o louvor do nome de Deus. Lembra de Cristo? Lembra de Cristo quando estava morrendo na cruz? O que aquelas pessoas que não tinham a visão espiritual, que só tinham a visão secular, quando olhavam para Cristo na cruz, pensavam, aí ó, derrotado, ó. Salvou a muito quem não salva a si próprio. Ah, derrotado, ó. Morreu na cruz, ó. Falou, fez tanto milagre e morreu na cruz. Todos, até uns que estavam com Cristo, pensaram assim, porque tinham a visão secular desse tempo, da agora. Tinha essa visão da agora. Mas o que aconteceu? Primeiro, que Cristo, ele não foi derrotado, porque ele se entregou, ele abriu mão da sua vida. Cristo abriu mão da sua vida. Quando você abre mão do seu emprego em favor da família, quando você abre mão de um desejo pessoal em favor da família, isso é para louvor ao nome de Deus. Então Cristo, ele se entregou. E o que nós sabemos hoje? O que nós sabemos? Que Cristo foi vitorioso se entregando. Cristo, ele venceu Satanás, ele venceu a morte se entregando. Por quê? Porque ele fez tudo conforme o objetivo de Deus havia estabelecido para a vida dele. Louvar o meu nome. Ó, Cristo, você está aí na terra, mas não é para louvar o seu nome não, hein? É para louvar o meu nome. Para louvar o meu nome. Então, irmãos, não é o que os outros pensam. Não é o que os outros pensam a teu respeito. Não é o conceito do mundo a teu respeito com relação à vitória ou derrota. Não é. É o teu relacionamento com Deus. Você tem que estar bem com Deus. Você tem que estar consciente. Ó, Senhor, eu fiz aquilo para louvor do teu nome. Sou agradecido pela oportunidade de poder abrir mão de um desejo pessoal em favor do teu nome. Então, para que a minha família permanecesse unida. Para que meus filhos tivessem um objetivo. Para que a igreja continuasse unida. Tive que me afastar para a igreja continuar unida, Senhor. Deus, foi para o louvor do teu nome. É preciso entender isso, irmão. Senão vai continuar com o olhar secular. Senão não acrescentou nada, senão não melhorou nada. O objetivo que Deus pede para o homem. Isaías 43, 21. Tudo para o louvor do nome de Deus. Em tudo. Tem gente que acha que é vitorioso tem quantidade, né? Tem gente que acha que é vitorioso, não é em quantidade. Não é em quantidade. A vitória que satisfaz é aquela que você faz em louvor ao nome de Deus. Às vezes, abandonando um desejo gigante do seu coração. Gigante do seu coração. Mas você, como Cristo, porque ali Cristo, quando estava morrendo na cruz, era Cristo homem. Como Cristo, você abre mão em favor do nome de Deus. Tá certo, irmãos? Nada, irmão, pode ficar tranquilo. Se você agir em todos, varrer a casa, dar um bom dia, se tudo for para agradecer o nome de Deus, isso te satisfará, pode ter certeza. Então esses elementos que nós elencamos aqui, esses quatro elementos, não é um padrão definitivo, é claro, né? Mas são algumas atitudes que podem nos indicar e que nos ajuda a seguir na direção certa. Se você dirigir na direção certa, são indicadores. Agora, nós sempre temos que apresentar os nossos desejos, as nossas vontades para Deus. E ao apresentar para Deus, nós confiamos em Deus. É claro, nós fazemos os nossos planos, somamos, calculamos, ó, ganho tal, vou gastar tal, isso é natural. Jesus Cristo falou, se alguém começa a construir uma obra e não planeja antes, depois fica feio. Entendeu? Então não, a gente planeja e tal, mas depois que nós fizemos o nosso planejamento secular, nós apresentamos a Deus. Senhor, o meu desejo no meu coração é isso, as propostas que eu fiz, está tudo escritinho aqui no caderno, no computador, na planilha Excel, está tudo aqui, Senhor, esse é o meu plano. Mas a minha visão é curta, é limitada, o Senhor tem uma visão mais ampla. Pai, eu quero ser cooperador do Senhor, e que isso aqui seja para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Que o meu egoísmo caia por terra, que o meu desejo pessoal não tenha validade, e que de fato, Senhor meu Deus, Mateus 6:10, se faça presente, que seja feita a Tua vontade. Apresentar a Deus, pedir o suporte do Espírito Santo. Você acha que vai dar errado? Não tem como, irmão. Pode não ser do jeito que você espera. Pode não ser da forma que você deseja. Pode contrariar aquela planilhazinha Excel que você fez. Pode contrariar aquelas anotações que você fez no caderno. Pode até contrariar. Mas é o melhor para a sua vida. Porque você entregou a Deus, você confiou em Deus. E Deus fez o melhor para a sua vida. Tá certo, irmãos? Nossa, Deus é maravilhoso. Exemplos bíblicos é muito interessante, hein? Davi tinha o desejo, Deus não permitiu e permitiu que seu filho fizesse, né? Isso é maravilhoso, viu? Saber que Deus está no controle. Então, os nossos objetivos terrenos, tudo tem que ser para a glória de Deus. A minha visão é que Davi, quando ele quis construir, foi como se ele tivesse assim, se sentindo mal, né? Eu estou em uma casa tão confortável, um palácio tão confortável, e Deus numa tenda. Quer dizer, ele imaginava que Deus precisava de construções humanas, né? Então foi como se ele estivesse fazendo um favor para Deus. Aí Deus não aceitou. Deus não aceitou. Eu falei, não, Davi, você é um homem segundo o meu coração, mas aqui você está vacilando. É a minha visão desse texto, viu, irmão? Então o que, que Deus fez? Não, eu vou estabelecer um homem para fazer, né? Embora seja um pecador, mas vai ser eu que vou estar mandando ele fazer, né? Pode ser feito até pelo pecador, mas é eu que estou fazendo. Ele não está fazendo para o louvor da minha. Ele pode até pensar que está fazendo um favor para mim, mas não, ele está cumprindo uma ordem minha, né? Isso é importante. Eu não sei se você pensa assim, se você pensa diferente. Mas eu sei que Deus quer o melhor para a nossa vida. Vamos orar. Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por esse texto que, para mim, traz uma explicação clara. Que nós não temos que fazer nada para o favor de Deus. Não. Nós temos que reconhecer o Deus. Reconhecer que somos dependentes dEle. Reconhecer que Ele é sobre nós. Reconhecer que nós temos que louvar a Ele. Louvar é reconhecer que Ele é poderoso. Louvar é reconhecer que Ele está no controle. Louvar é saber que nós não podemos fazer nada para agradar a Deus. Nada que façamos agrada a Deus, se não reconhecer, louvando que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai. Peço também por aquele que sofre no corpo, Pai, que tem dificuldade nos membros, dores, sofre nos órgãos, o Senhor possa estar restabelecendo a saúde por completo, dando a este mais um tempo, mais uma oportunidade para te conhecer de fato e de verdade, em intimidade, e que isso venha salvar-lhe a alma, Senhor meu Deus. Mas que não seja feito conforme a nossa vontade, mas que seja conforme a Tua vontade. Pedimos também para aqueles que sofrem na alma, aqueles que sofrem, Senhor meu Deus, com pensamentos negativos, com tristezas, angústia, sem perspectiva de vida. Que o Senhor possa ser com eles, ó Pai, trazendo esperança, trazendo confiança, fazendo eles ver que pode ser instrumento do Senhor, fazendo eles ver que tudo que ele tem que fazer é para a glória do Senhor. Esse tempo aqui, ó Pai, é um privilégio de estar na Sua presença, Senhor meu Deus. Esse tempo de ler a Tua palavra é um privilégio, Pai, de ouvir tantas coisas bonitas, gostosas, de ter mais uma intimidade com o Senhor. Faça com essa pessoa também entenda isso, Pai amado, que ela valorize mais o eterno do que o temporal. Dá ela essa confiança, Pai, essa alegria de viver, ainda meio as circunstâncias que possam parecer adversas, mas há sempre algo positivo, porque o Senhor está no controle de tudo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Pai, abençoe também todos os relacionamentos, relacionamento familiar, papai, mamãe, os filhos, que haja união. Sabemos que onde há dois homens, Senhor meu Deus, há sempre uma possibilidade de desarranjo. Mas, Pai, que o Senhor seja o amálgama, seja aquele que vai colar, soldar os familiares, que haja, Senhor meu Deus, uma família unida, firme, fazendo tudo para o louvor da Sua glória. Ainda mais sabendo, Pai, que família é projeto do Senhor. Antes da igreja, o Senhor fez o primeiro casal, Pai. Antes do templo de Salomão, o Senhor fez o primeiro casal, Adão e Eva. Então, família para o louvor da Tua glória. Abençoe cada família, Pai, em nome de Jesus. Abençoe também o governo humano, Senhor meu Deus, que o Senhor possa se manifestar no governo humano. Governo humano que foi nos oferecido depois de Noé, Senhor meu Deus, que foi nos oferecido depois de Gênesis 9, onde homens iria administrar homens. Ô Pai, toca no coração daqueles que administram, sabendo que eles são usados pelo Senhor, que deve ser usado pelo Senhor. E também daqueles que são administrados, Pai, para que haja paz e que o Senhor faça o melhor pela nossa nação. Abençoe a convivência no trânsito, nos hospitais, nas mercearias, nos mercados, em todos os locais onde haja aglomeração, haja presença de pessoas. A terra é do Senhor, oh Pai. Satanás, ele tem uma ingerência momentânea, mas a terra é do Senhor. O Brasil é do Senhor. O planeta Terra é do Senhor. Abençoe esse planeta, oh Pai. Abençoe essa terra, oh Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.